aliados contra-ataca. Sou mais um justiceiro, com voz ativa que ri deles, pioneiro de uma cultura que não passa batida. Se depender de nós, nunca vai ser esquecida. Vou te alertando com tudo, com todo, com o dom da palavra. Alguém dizem que eu sou louco, me refiro a político latifundiário. Explora a gente e tira nós como os otários, excluindo e colocando de forma cruel, com o dedo no gatilho. A lei predomina no papel, mercenário não sou, pro outro lado da muralha. Ha, eu já não vou aqui, prossegue negritude, atitude para o meu povo, me considero Robin Hood. Vou protestando de forma verbal, com rimas invadindo suas mentes como um galetal. Sou da Benorte, terra da liberdade, seja um aliado mais humano de verdade. Fui o que fui, que vive de passado é museu. Não sou plebeu, muito menos ateu. Direito só favorece aos porcos que matou por grana. E esses seus bolsos não seja mais um vacilão, roubando varal ou de cano na mão. Malandro que é malandro, na área não perdoa. Estou rimando aqui, mas não é à toa. Mente bem articulada, não pega nada. Seja um sangue bom da sua quebrar. Se vacilar, toma um tiro na cara. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Com voz ativa, com voz ativa. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Com voz ativa, com voz ativa. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Moleque novo se matando por nada, nos bares, nas festas, enchendo a cara. Gangue de rua, não leva nada, só a morte. Dia seguinte, jornal, TV, ha, virou ibope, consequência de uma má informação. Hip hop está aqui pra te passar autovalorização. E nem por isso não, não tem espaço. Estamos gatinhando em frente, passo a passo. Molecada tá aí, sem perspectiva de nada, cometendo delito, correndo na frente de bala. A rua é assim, a escola do crime, faculdade é o presídio. Não subestime o destino, com certeza é inevitável. Um garoto, inocência antecedente, agora o solitário caiu no mundo da ilusão, alucinação. Um poço fundo sem misericórdia e sem perdão, vítima de um sistema que só quer te controlar. Com poder judiciário pra te calar, com poder nas mãos, policiais te enquadrando. Pra eles é diversão, a justiça é cega. E sover o dinheiro é como o Vegambé, fazendo o bico como o justiceiro. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Com voz ativa, com voz ativa. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Com voz ativa, com voz ativa. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. As métricas da minha rima são do tipo mão calejada, eu represento o povo do campo escravizado na enxada. Mas não me conformo, é lógico, você não vê o óbvio, charminho é ódio. Então satisfação ao público notório, aqueles com uma mente alerta, sempre aberta, saber dizer quem é quem, na hora certa. Atento pra comédia, tititi, maloqueiro, sou a travessa. Os alicerces de meus versos são baseados em honestidade, aquele que faz com paz, amor e honestidade. Faz a cena do louco na irmandade, mas nada se compara ao sorriso da criança que brinca inocentemente em sua infância. Tempos bons, bons tempos que ficaram para trás, não sai do pensamento e não esqueço jamais. Hoje eu sei quem é quem, quem é parceiro quem, tá lado a lado e do lado esquerdo do peito. A minha atitude não para, é a união perfeita entre Pedreira, Guanabara, Califórnia, Matinha, Barreiro, Vila da Barca. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Com voz ativa, com voz ativa. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Com voz ativa, com voz ativa. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro. Com voz ativa, com voz ativa. Aliados contra-ataca, sou mais um justiceiro.